começar a falar. A tua cara tá entregando o que aconteceu. Não canso nem vou cansar. Tá tudo bem, tô sempre aqui pra quando precisar. Quando ele te xingar, eu te chamo de meu bem. Quando ele te evitar, você me liga e fala vem. Eu vou correndo te salvar. E se ele te fizer chorar, mas comigo é de prazer, então chora no meu colo, bebê. Deixa que eu cuido de você. Chora no meu colo, bebê. Com ela é de tristeza, mas comigo é de prazer, então chora, bebê. Mas comigo é de prazer, então chora.